que aconteceu? Tudo mudou quando ela apareceu. Tentei escapar, mas a paixão pegou. Nossa vibe, nosso beijo combinou. Amor, e ela me chama de vida, amor da minha vida. E quando a fome bate, x-tudo e guaraveta. Até quem vê de longe, sente que nós combina. Muito linda até nas fotos, cuspa paparazzi tira. Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor. Uou, quem diria que o cabelinho uma hora ia falar de amor. Amém. Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar. Me fazendo perder a postura de cria, admito, não vou negar. Não vou dar esse gosto que esse povo quer. Tipo me ver vacilando com a minha mulher. Vários caras sentem inveja, querem meu lugar. Várias minas me desejam, mas só pode olhar. Observei você dormindo, você deitado do meu lado. Amor sonhar comigo, mas que amigos, namorados. Em breve seu marido, e quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos. E o nosso tempo é tão corrido, eu e ela, agenda cheia. Vários compromissos, mas mesmo assim quero dizer: preta, tu é meu vício. Eu sou homem de sorte, todo mundo sabe disso. Você é minha cura, jura que tu não vai me abandonar. Me fazendo perder a postura de cria, admito, não vou negar. Você é minha cura, jura que tu não vai me abandonar. Me fazendo perder a postura de criar, admito, não vou negar.